Boi, boi, boi, boi, brincador. Boi, boi, boi, boi, brincador. Estava no campo maior, eu vi. Quando meu boi urrou, eu estava no campo maior, eu vi. Quando meu boi urrou.